Como é gostoso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever conteve muito para as mulheres. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Olha aí o jornal, gente! Leia hoje! Sobe o custo de vida! Tá na hora de fazer aquela fezinha. E depois vou pagar a conta de luz. Para fazer o bolo de fubá, eu vou precisar de 3 xícaras de fubá, uma de farinha, uma de leite, 2 colheres bem cheias de açúcar, uma xícara de manteiga. Olá, professor. Quantas vezes você já se viu diante destas situações? Lendo a receita de bolo ou a manchete do jornal pendurado na banca, preenchendo um cheque, pagando a conta de luz na lotérica. Às vezes, você faz tudo isso tão rápido e nem para para pensar que usou tanto a leitura como a escrita. Assim como você, os seus alunos também estão em contato com diferentes textos no dia a dia. E a jornal, a receita, a bula de remédio, o manual do eletrodoméstico, a placa de rua, a música preferida, o cordel vendido na feira, o cartaz, o documento. Seus alunos podem até não saber ler esses textos, mas provavelmente conhecem suas funções e importância na vida da gente. Que tal trazer para dentro da escola essa diversidade de textos que existe na vida, abrindo assim para os seus alunos as portas do mundo letrado? Vamos lá, meu professor, ponha essa turma para aprender. Vale tudo, vale revista em quadrinhos, cartas e jornal. É bom para ensinar a ler e escrever. Vale placa de rua, todo texto é bom. Música, poesia, ainda curte o som. Vem, vamos fazer isso acontecer. Ver o Brasil ler e escrever. A série de programas Ler e Escrever com Muito Prazer é um convite a você, professor, para que use diferentes tipos de textos na alfabetização de jovens e adultos. Fique sabendo aqui quais são as funções, as características e a estrutura de alguns textos que fazem parte da nossa vida. Conheça também a experiência de alfabetizadores que estão trabalhando com sucesso textos do cotidiano na sala de aula. No final de cada programa, há muitas dicas de atividades para você colocar em prática. Provavelmente, você está se perguntando, é possível usar poesia, conto ou notícia de jornal em turmas que ainda não dominam a natureza alfabética da língua escrita? Não há mistério nessa tarefa, professor. Com as mudanças que estão acontecendo no jeito de alfabetizar, você verá que é possível trabalhar com textos que fazem sentido na vida dos seus alunos. Por muitos anos, se julgou que alfabetizar era ensinar o adulto a assinar o nome e a ler uma ou outra palavra. Bastava aprender a desenhar as letras, relacionar os sons à escrita das letras. O tempo mostrou que isso era apenas uma parte da alfabetização. Saber decodificar letras não garante que a pessoa leia com autonomia, compreenda um texto ou escreva com coerência. Alfabetizar é mais do que ensinar o beabá. Os alunos precisam conhecer os diversos usos, funções e formas da língua escrita, Para que isso ocorra, o bom caminho é o trabalho com textos que estão no cotidiano. Muitas escolas já estão colocando em prática essa visão mais ampliada do conteúdo da alfabetização. Não use só a cartilha ou o livro recomendado. Os professores levam para a sala de aula os textos que estão na sua comunidade, como explica a professora Kátia Regina Martins, especialista em leitura e produção de textos da Universidade de Brasília. Se há uma comunidade de periferia, procurar dentro da própria comunidade o que há de texto, o que há de cartaz, o que há de propaganda, o que há de placas no meio da rua, o que há de... se tem algum jornal da comunidade, como de algum folhetim que circula na igreja, no centro comunitário, quer dizer, aquele gênero, aquele tipo textual que circula entre as próprias pessoas que estão estudando. Ao trazer a diversidade textual para a escola, você, professor, cria condições para que o aluno coloque em evidência o que já sabe. É isso mesmo. O seu aluno, mesmo sem ler, já sabe coisas sobre o mundo das letras. Quer um exemplo? Para descobrir para onde vai um ônibus, é preciso ler o nome ou o número dele. E, apesar de não saber ler, o seu aluno acaba encontrando formas de identificar o ônibus, seja observando a cor, a letra inicial ou o perfil do nome do lugar onde vai, seja memorizando o número. Quer dizer, ele sabe as funções da escrita, observa letras, palavras e textos no ônibus, na conta de luz ou no cartaz que chama atenção na rua e busca estratégias para entendê-los. Seu aluno, antes mesmo de dominar o código da escrita, levanta hipóteses sobre o que contém e para que serve cada tipo de texto. Então, professor, por que não usar esse conhecimento como ponto de partida para a alfabetização? Quando o aluno encontra em sala de aula textos do cotidiano, certamente coloca em prática o que sabe sobre eles. E isso lhe dá muita confiança no aprendizado. Ele tem a sensação de que aos poucos está dominando a língua. Afinal, começa a aprender a escolher as palavras certas para cada tipo de texto. Assim, pode se comunicar melhor, trocar opiniões, ter acesso às informações, mas participar da vida do seu bairro. Em outras palavras, seu aluno pode exercer, de verdade, a sua cidadania. Alfabetizar com diferentes tipos de textos é bom, tanto para o aluno quanto para o professor. Conheça a experiência de professores que estão colocando em prática essas ideias e alcançando bons resultados. Nos próximos programas, vou conversar com você sobre a importância de trabalhar os vários tipos de textos na alfabetização. Eu falei com professores de universidades de todo o Brasil que fazem a capacitação de alfabetizadores. Eles têm muitas histórias para contar. Casos de professores que usam todo tipo de material escrito para criar atividades de leitura e escrita em sala de aula. As experiências mostram que os alunos aprendem muito quando o professor trabalha com poesias, contos, notícias de jornal, receitas e quadrinhas. A professora Ana Cristina Silva de Oliveira é da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Ela coordena a capacitação em 14 municípios do estado, onde os alfabetizadores participam de um círculo da leitura. O círculo da leitura funciona assim. Mas durante a capacitação, os professores escolhem o livro que querem ler. Depois trocam ideias e os livros com outros colegas alfabetizadores. Essa atividade tem despertado o interesse dos professores pela leitura. Muitos já estão contando as histórias que leram para seus alunos. A professora Ana Cristina conta pra gente o que uma alfabetizadora, a Miss Helene, disse a ela depois que passou a se interessar pela leitura. Que a gente tem conseguido resultados satisfatórios. A gente pode falar do depoimento de Miss Helene. Ela disse que depois que a gente lê um livro, com certeza a gente não é mais um mesmo. A leitura do livro mexe com a gente e certamente transforma as nossas vidas de algum modo, né? Então você percebe, e realmente foi uma pessoa que mudou. Há exemplo de vários outros. Quando tomam um gosto pela leitura, os alfabetizadores passam a fazer seus próprios textos. Escrevem cartas, poemas e contos. Depois de pronto, o texto é recolhido pelos capacitadores, que juntam todo o material e publicam um livro. Os alfabetizadores viram autores. Esse livro pode voltar para a sala de aula e ser usado nas atividades com os alunos, como explica a professora Ana Cristina. Nos círculos de leitura, tanto da capacitação como nos municípios, a gente já tem material construído pelos alfabetizadores que a gente já pode editar um livro. Nós temos em torno de 200 produções fruto dos círculos de leitura, fruto do nosso trabalho de leitura. Essas 200 produções são dos alfabetizadores e dos alunos também nós temos produções. Nós temos cartas, poemas, nós temos textos dos mais variados. Isso mostra que você, professor, pode mais do que ensinar a ler e escrever. Pode ajudar os alunos a discutir ideias e a exercer sua cidadania. Afinal, esse é um dos objetivos do ato de alfabetizar, segundo a professora Ruth Cardoso, do presidente do Conselho do Programa Comunidade Solidária. Porque nós não queremos só alfabetizar. Nós queremos que esses alfabetizadores, e temos conseguido com grande sucesso, eles sejam também um veículo de mudança, eles sejam um veículo de discussão de temas muito importantes para essa população, que mudem um pouco a mentalidade desses pequenos municípios, dando oportunidades às pessoas, quer dizer, abrindo oportunidades. Em contato com a poesia, jornais, cordel e outros textos do cotidiano, os alunos terão que pensar sobre o que estão lendo ou ouvindo. Isso não só desperta o gosto pela leitura, como também torna o aluno mais participativo e com vontade de trazer para a sala de aula as suas histórias. No começo, podem até ficar meio encabulados, só falando um pouquinho, depois discutindo sobre o que viu ou ouviu. Concordando ou não, trocando ideias e aprendendo, vão se sentir mais à vontade para expressar sua opinião. E chegou a hora de colocar em prática o uso de diferentes tipos de textos na alfabetização. Anote aí! Em primeiro lugar, você precisa explicar ao seu aluno quais são as diferenças entre os textos. Cada um tem uma estrutura e uma forma de apresentação. Ouça o que diz a professora Cássia Regina sobre o assunto. Conhecer essa estrutura, conhecer os elementos que estão ali no texto, é como conhecer os ingredientes de uma receita culinária. Quer dizer, eu sou capaz de fazer um bolo se eu conhecer os ingredientes que vão nessa massa. Senão eu posso até saborear o bolo, mas eu nunca vou reconhecer qual é o processo de produção. A mesma questão é na língua. Eu posso até ler, porque ler, naquele momento que é alfabetizado, todos se tornam teoricamente aptos. Mas só ler não adianta, tem que ler e compreender. E a compreensão vem quando eu domino as estratégias, as ferramentas, os elementos que estão dentro desse texto. Saiba, professor, que todo texto se destina a uma pessoa, tem uma função e uma estrutura ou forma de organização de acordo com o seu gênero ou tipo. Quer dizer, a poesia é escrita de uma forma diferente da carta, da notícia e do bilhete. A estrutura e a função de vários tipos de textos você vai conhecer nos próximos programas. Por enquanto, é importante saber que cada texto deve ser apresentado ao aluno em seu contexto. Entenda melhor a ideia com a professora Kátia Regina. Então, se a bula de remédio vem para dentro da sala de aula, então que ela venha dentro do contexto de bula de remédio, quais as informações, qual o objetivo daquele tipo de texto, aonde eu encontro tais e quais informações. Se é um texto jornalístico, saber analisar como é essa estrutura do texto para que o leitor tenha as ferramentas que ele precisa para reconhecer esses textos sozinhos depois. os cuidados necessários é sempre ter essa contextualização, né? Você sempre trabalhar o texto voltado ou a função dele na sociedade, fora da sala de aula. E você trabalhar também, outro cuidado essencial é trabalhar os textos, um tipo cada vez. Quer dizer, não adianta levar para a sala uma série de textos diferentes e achar que essa apreensão, esse aprendizado vai acontecer simultaneamente. É importante planejar que o aluno tenha tempo de conhecer o texto, reconhecer esse texto, para pular para outro gênero literário. A professora Kátia Regina defende que o aluno tenha também acesso a textos literários, que enriquecem a alma. Como o indivíduo é pleno e não é só uma máquina que trabalha, que pensa, que executa, entra-se a literatura infantil, a literatura adulta, a literatura simbólica, com esse papel. Não só funcional para atender a sociedade, mas funcional para atender o indivíduo também como ser humano, ser que gosta, que pensa, que sonha, que vem alimentar esse lado humano do indivíduo. Que tal, professor, colocar em prática algumas ideias desse programa? Antes de planejar as aulas, leia o guia que acompanha a série de programas. Nele, há várias sugestões de atividades bem detalhadas. Discuta essas propostas com o coordenador pedagógico, municipal, setorial ou universitário. Eles vão ajudar você a enriquecer ainda mais o trabalho em sala de aula. Boa sorte! Ler e escrever com muito prazer. Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.